04. Prossegui, Guardião 04. Para o retorno, pouso na 17, Guardião está afastado 1.9 milhas. Guardião 07, chame a torre 18. Guardião 04, chame a torre 18. 18.6, grato. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, chame torre 18.6. 18.6, grato, bom trabalho, cara. Guardião 04, tem um Boeing da Webjet agora já na final da 10, ok? Cliente, reportando a ingressão na final, 104. 2 Salvador, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Alfa Tango. 6741 autorizado Guarulhos 340, via Pesulo 21, decola 10, curva direita, gole, confirmando, arbor após elefa, controle opera 199 decimal 35, aciona 5524, cotejo. Guarulhos 6741 autorizado para Guarulhos, seu 340, decolando da 10, curva direita. Saída Arbor, Transição Emerson, seu percurso 2 km. Controle 119, 35, transponder 24. Correto, quando pronto, chame o posicionamento, informa o gate. Gate da 05. 05? 02. 02, copiado. Interferir, ok? Aguardando apenas o eixo livre. Gente, mensagem pesando. Guardião 04, passou, travou. Afirmativo já no visual, pouso autorizado, pistão no 7, vento 130 graus, 11 nós, Guardião 04. Reportará no solo controlado, 04. Sim, ok, não consegui copiar. Confirme quem chamou o solo, confirme. 3.012-7326. Clareza está 4, porém, confirmando a intensidade 4, porém a clareza muito ruim, clareza 2, ok? Um forte chiado na transmissão. Alfa Golf, Thiago. Autônomo 270, pronto para o caixa, 132 a bordo, Zé Negalhão, 0400, autônomo 5. Estou prossegue direto 45. Por melhor para a senhora. Não entendi. E a senhora preferir? Sente, mantenha sinal no 7 aguardando instruções. Charlie Alfa Tango. Positivo, só mantendo sinal no 7. Webjet 6721, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 129. Autorizado, pouso, pistão no 0, 6721. Torre, boa tarde. Papá Romeu Alfa Golf Charlie. Via Pesulo 10, após conforme a rota do plano, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle opera 11935, aciona 5506, coteje. Afirmativo, mantém a posição aguardando, 2736. Alfa Golf Charlie, a intenção pouso no 0 ou prossegue para o 17? 10. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Entra no 01. O farol de Itapuã, aguardando instruções, ok? Guardião 02. Farol de Itapuã, aguardando instruções, guardião 02. Torre Salvador, Alfa Tango, Alfa Vitor Juliette, na prova da rotatória. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, mantém a rotatória, aguardando instruções. Mantém rotatória, aguardando instruções, Alfa Vitor Juliette. Azul 407B, o nível de voo é o 050. Tá na cabeceira no 7, Tango. Webjet 6721, no solo do 7, libere próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 9. Libera direita via Eco, decimal 9, obrigado, bom trabalho. 2736, só um instantinho para o cruzamento, já temos uma aeronave agora na final 10, ok? Ô Salvador, muito boa tarde, é o Web 6721, não sei se foi. 6721, boa tarde, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, estou Juliette, 6721. É o 45. Baixou e travou, Alfa Golf Charlie. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus no zero nós. Pouso autorizado. O Força Aérea 2733 apenas confirmando o número 2 para decolagem da 10, ok? Temos um Boeing da Webjet já no ponto de espera para a decolagem. 04, perdeu o contato com a 1770. Sim, Stan 3804, a sua identificação chegada a Mari, desça para o Anjo 060. 060, identificado, Força 3804 na Mari. Intenção em direto prosseguir para o Pátio do Grécia? Afirmo. Está autorizado e reporta na aproximação para o Pátio do Miraero, ok? O Guardião 02. Reportar na curta, Pátio do Miraero, Guardião 02. Webjet 5728 ali, mantém que estou no zero. Decimal meia. 226, obrigado, bom feriado, senhor. Boa tarde, frequência livre estacionar, solo 119. Alfa Charlie, Alfa Golf Charlie, solo 118, liberando agora a direita Delta, prossegue para equipate. Afirmativo, ao liberar, chama solo no 21, no decimal 9. O Webjet 5728, vento 120 graus no 09, livre decolagem, pista no 0. O Alfa Vitor Juliette pode prosseguir final no 7 aguardando instruções. Prossegue final no 7 aguardando instruções, Alfa Vitor Juliette. O Guardião 02, o vento 110 graus 09 nós, reporta no solo controlado, Guardião 02. Passada no solo controlado, Guardião 02. Força Aérea 2733, após a passagem do Boeing da Web, a Lima, corrigindo, mantém a ponte aérea da hotel. Já temos uma aeronave agora para pouso 90, ok? Mantenha presente, aguardando instruções. 3269 na escuta. Afirmativo, agora passar sim para baixar de checado. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando pista 90 livre. Continuando aguardando até 3269. Papa Romeo, Alfa Golf Charlie, prossegue o táxi via Juliette, Pátio, Lima, Mike, Chamina Quebec para o cruzamento, na medida do possível, agilizando o táxi. 3216, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Livre pouso, pistão no zero, tá 3216. Webjet 5728, decolar 220, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, até a volta. Afirmativo, solo 221, frequência livre, boa tarde. Ah, bom dia. Juliette, negativo, pode prosseguir final no 7 aguardando autorização. Alfa Vitor Juliette. Paciente, vai prosseguir para final a 17, Alfa Vitor Juliette. Através de Paripe, Mike, nosso trote já. 3 milhas, N7. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, vento 1100 graus, 099, pouso autorizado, pistão no 7. Autorizado, pouso no 7, Alfa Vitor Juliette. Força Aérea 2733, após o Airbus da TAM, ali mantém pistão no zero. 728 é, pode voar Aracaju? Mantém a saída. Tenta aí. 2 no meia, solo os 22, libere próxima direita via Eco, solo 121, decimal 9. Direita Eco, 219, solo tá 3. 2 no meia. Ajuste 10, 12, autorizado LS, é posto estabilizado. 2000, 10, 12, autorizado LS. 2407. Visual, qual o nosso teste? Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, torre 18 decimal 6. Bom dia. Solo, bom dia. Tá 32 no meia, livrou na Eco, na sua escuta. 32 no meia, bom dia. Prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará. Tá 32 no meia. Para o táxi, triplo 486, 58 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Mensagem muito baixa. 186, estado no 012, triplo 5486, bom voo. Vai chamar para a espera da alfa, 5486. Ativo autorizado, frequência livre estacionar. Serra Golf, frequência livre para coordenação. A posição 09 do Pátio 1. Afirmativo, visual com mesmo, vai dar passagem. Na Juliette vai ingressar no pátio para a posição 09, 32 no meio. Força aérea 2733, decolado aos 24, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, até a volta. Alterna 126, decimal 85. Sierra, o vento 110 graus, 11 nós, livre pouso, pista 17. Mostra aqui. Autorizado, só vem para o push. Passa desça para 3 mil pés, ela ajusta 10 no. 3 mil pés, 10, 1, 3, 0, 4. Confirme para o controle? 1941, sua identificação, chega da Mari, desça para o voo 050. Mari, desça para o 050, na passagem. Passaria 2230, na escuta do controle? Nossa. 2230, desça para 4 mil pés, o ajuste 10 no 3. Para 4 mil, 2230. Controle, a força era 2733. Saída 2733, contato radar, sobre o nível 090, saída Conde. 090 Conde, 33. Localizador azul 40076. Azul 476, compete aproximação, torre 18.6. 186, azul 40076. Salvador azul 4076, estabilizado, isso que no zero. Azul 4076, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardando, azul 4076. Afirmativo, aguardando apenas o eixo livre, ok? Devido à aeronave que decolou à frente. 2230, voe na proa de Duna. Duna, 2230. Tá 3804, desça para 2 mil pés, autorizado LS, é posto estabilizado. 2 mil, vai chamar estabilizado, tá 3804. Web 5728, tem um Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, a senhora aqui? A frequência 126, decimal 85, Web 5728. Assim parado, camarada, fica dois vezes. O Mike Foxtrot Sierra, confirma o passe do destino. Maritinha, só um instantinho para ingressar, ok? O Kilo Tango Romeu, autorizado ingresso na 17, reporta alinhado e pronto para decolagem. O Kilo Romeu, acho que na escuta. Prossegue o ingresso na 17 e mantém o ponto de espera da Oscar aguardando, ok? Mike Foxtrot Sierra, ingresso à esquerda ao estacionar frequência livre. Mantém ponto de espera aguardando, trip 5486. O azul 4076, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, não no nós. Gente, livre pouso, baixar travado azul 4076. Gol no 270, decolado aos 28, controle 199, decimal 35, bom voo. Uno mil pés, autorizado, decola 17, direita, corredor a Sé, controle 1935, aciona 0162, cotejo. Bom voo, decolado aos 28, ok? Transfere agora o controle 199, decimal 35. Forma o PB. Gente, Mike, já te ouviu. 86 ajustado no 012. Gol 9941, reduz velocidade para 2509. 2509, 129, livre decolagem, pista 17. Tran 3204, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18.6, bom. Afirmativo, livre ingresso, aguardando para decolagem, quilo Romeu Oscar. Azul 4076, no solo aos 30, libere próxima direita via Fox, 121, decimal 9, solo. 219, azul 4076. Para se põe, informa a radial ideal destino. Bem melhor, estou recebendo melhor. Clareza e intensidade 4, bravo isso. P5486, vento 110 graus, 129, livre decolagem, pista 10. A decolagem, o quilo Romeu Oscar, já temos um Airbus da TAM, já passando marcador externo, ok? Decola da pista 107, curva direita, corredor a Sé, controle a opera 1935, aciona 0160, cotejo. Acionamento táxi decolado, torre 186, ajustado no 012, Vitor Índio Juliette. Papá, novembro, eu acho que é o meu processo. TAM 3804, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 119. Pouso autorizado na 110, TAM 3804, está baixado travado. Trip 5486, decolado aos 32, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, grato, até a volta. Tango Romeo Ciente, mantendo o corredor 7. Autoriza 2500 na Pedro Morro de São Paulo. Giro Tango Romeo, autorizado. 2500 na Pedro Morro, Giro Tango Romeo. Controle Salvador, bom dia, o Tripe 5486, na sua escuta. Tripe 5486, contato radar, Tango Romeo 200, sai da mão. 200 na mão, 5486. Quilo Romeo Oscar tentando a estrela de turbulência do Airbus da TAM, pousando na 10, autorizado quando pronto, decolagem da 17, vento 1, 10 graus, 10 mais. 1103. Assim que o mesmo terminar o parqueamento, o senhor tem livre pushback e acionamento de semitáxi. Tá, então tá aguardar o ingresso ingressar no 3. Ingressar no 3, afirmativo. Passagem 2D30, desça para 2000 pés, autorizado LS, após estabilizar. Para 2000, estará estabilizado 2D30. Tá, como é o Bono 941? Bono 941, desça para 4000 pés, ajuste no 093. 4.000 com 1.002, Gente, voo 941, reduz a velocidade para 1.809. Retorninho de Juliette, boa tarde. No pátio 4, livre acionamento, reporta táxi. Gente, reporte estabilizado. É com 219, boa. Salvador, bom dia, boa tarde, já tá 3804 livrando de eco. 3804, uma boa, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta, tá 3804. Vem pela Tango Romeo, prossiga. 207, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 1 no nós. Romeo Oscar, decolado aos 35, controle em 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, Romeo Oscar. Gol 754, passar 1 4 para. Gol 941, no curva direita, 095. 090 para interceptar o curso do agregador. Direita 090 para interceptar o lote. Nossa. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. 3804. 1754, sua identificação, chega da mata, responde o 0504. 1504, controle Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Pelo Romeo Oscar, prossiga. Decolado da 107, senhora. Solicita proa de Morro de São Paulo em atenção para 2500. Quilo Romeo Oscar autorizado, 2500 pés na proa de Morro de São Paulo. 2500 na proa de Morro, Romeo Oscar. Estabilizado por LS 2230. Passagem 2230, complete aproximação, torre 18 de São Meio. Juliette Obeu do controle Salvador. Nosso quadrão desça para 2000 pés. E decola sem parada? Vento 1 no 40 graus, 10 nós, livre, alinhar e decolar, pistão no 7, whisky, quilo Zulu. Mike Juliette Romeo. 37, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Torre passaria do 2230. Tá, sim, né? Tá no final, bastante trabalho. Passaredo 2230, continua a aproximação, aguardando eixo livre. Afirmativo. Boa. Boa tarde, azul 4207, decolado. Gol 1941, torre 18, decimal 6. Sul 4207, contato radar, manjou 360, saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, azul 4207, autoriza direto da El? Azul 4207, autorizado direto Leda. Direto Leda, 4207. Índia Alfa, torre 186, Cato, bom trabalho. Quilos Zulu, decolar 238, controle 119, decimal 35, bom voo, aciona 0162, ok? 062, 3935, aprovado. Oscar, passa 160 para 150, informação, Oscar. IP 5240, sua dedicação chega da AMAN, desça para o Anjou 060. 060 na PROD AMAN, 5240. Patrulha Salvador, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Kilo Zulu, decolou da ONA 7, solicita direto Cairu 2500. Bravo, Whisky, prossiga. Direto Cairu, subindo para 2500, reportará atingindo o Whisky Kilo Zulu. Baixa e o ruído tá, na verdade, mais presente do que a transmissão. Entrou para lá em coisa. Proa 299-352-5486. Passaredo 2230, solo 39, libere próxima direita via Eco, solo 121, decimal 9. Tem 486 autorizado, valeu, faz. Autorizado, tem 486. Cinco por cinco. Pouso no 1-9, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 9-4-1. Webjet 6741, após a passagem do Boeing da Gol, mantém pistão no zero. Após a passagem do Boeing da Gol, mantém o zero. Webjet remota na 4-2-3-0. Whisky Kilo Zulu atende para o tráfego à sua frente a 4 milhas, mantendo 2.500 pés. É um Bravo November 2, papá. Turbulência do Boeing da Gol, pousando no 1-0. Quando pronto, livre decolagem, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Não estou conseguindo entender a sua mensagem. O tráfego é o Kilo Romeo Oscar, Bravo November 2 Alfa, a 2.500, com destino Morro de São Paulo. O destino é Barra Grande. O Kilo Zulu copiou? A clareza tá boa, mas a mensagem tá vindo com ruído. Vitor Índia Juliette, decolado aos 42, controle em 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, graças, até a volta, Júlio. Web Objeto 6741, no vento 100 graus, 109, livre decolagem, pista 10. ONU.